Fecheiro 15. Visita de mau augúrio. Os aborrecimentos começaram pouco depois. As purgas do partido e das administrações tinham terminado, energicamente conduzidas por Makeev. Nos escritórios de Kurgansk, apenas restava uma ínfima percentagem de antigos, ou seja, de homens formados nas tormentas dos 10 anos anteriores. As tendências de esquerda, trotskistas, de direita, Rykov, Tomsky, Bukharin, e pseudo-lealistas, Zinoviev, Kamenev, pareciam estar totalmente aniquiladas, ainda que não estivessem na realidade, uma vez que a sabedoria aconselhava a contar com o futuro. Mas a entrada de cereais não era suficiente. Em conformidade com as instruções do CC, Makeev visitou as aldeias, desfez-se em promessas e ameaças, fez-se fotografar, rodeado de mujiques, de mulheres e de crianças. Organizou vários cortejos de agricultores entusiásticos que entregavam os seus cereais ao Estado. As carroças entraram na cidade num longo desfile, carregadas de sacas e acompanhadas por bandeiras vermelhas, por estados que proclamavam uma dedicação unânime ao partido, por retratos do chefe e do camarada Makeev, levadas como estandartes pelos rapazes e raparigas. Uma grande atmosfera de festa reinava naquelas manifestações. O executivo do Soviet Regional enviou ao encontro daqueles cortejos a orquestra do Clube dos Ferroviários. Operadores de câmara, chamados de Moscovo por telefone, chegaram de avião para filmar um daqueles desfiles vermelhos, e toda a URSS o pôde ver depois nos ecrãs. Makeev recebeu o cortejo de pé num camião, gritando numa voz sonora: honra aos trabalhadores de uma terra feliz. Na noite daquele mesmo dia, ficou até tarde no seu gabinete, acompanhado pelo chefe da segurança, pelo presidente do executivo do Soviete e por um enviado extraordinário do CC, porque a situação se revelava grave. Reservas insuficientes, entradas insuficientes, redução garantida das terras semeadas, inflação ilícita nos preços de mercado, crescimento da especulação. O enviado extraordinário do CC anunciou medidas draconianas que teriam de ser aplicadas com punho de ferro. Certamente, disse Makeev, com receio de compreender. E assim começaram os anos negros. Primeiro expropriados e depois deportados. Cerca de 7% dos agricultores abandonaram a região em carroças, ao som dos clamores, das lágrimas, das maldições de crianças, de mulheres desgrenhadas, de velhos loucos de fúria. As terras ficaram por cultivar. Os animais desapareceram. Comia-se o bagaço moído destinado à alimentação dos animais. Já não havia açúcar, nem gasolina, nem couro, nem sapatos, nem tecidos, nem papel. Em toda a parte era visível a fome, nos rostos pálidos e indecifráveis. Em toda a parte o roubo, os esquemas, a doença. A segurança dizimou em vão os serviços da pecuária, da agricultura, dos transportes, do abastecimento, da indústria açucareira, da distribuição. O CC recomendou a criação de coelhos. Makeev mandou afixar letreiros onde se lia que o coelho será a pedra angular da alimentação proletária. E os coelhos do governo local, os dele, foram os únicos a não morrer logo no início, uma vez que eram os únicos que recebiam alimento. Ora, até o coelho precisa de comer antes de ser comido, comprovou ironicamente Makeev. A coletivização da agricultura estendia-se a 82% dos lares. É tão grande o entusiasmo socialista dos camponeses da região, escrevia o Pravda, ao mesmo tempo que publicava o retrato do camarada Makeev, combativo organizador desta maré crescente. Fora dos colcoses, Apenas restavam camponeses isolados, cujas casas dormitavam longe das estradas, algumas aldeolas povoadas por menonitas, uma aldeia onde resistia um antigo guerrilheiro do Irtix, duas vezes condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha, que conhecera Lenin e, como tal, ia escapando à prisão. Entretanto, era construída uma fábrica de conservas de carne, equipada com maquinaria americana do último modelo e complementada por fábricas de cortumes, de sapatos, de couros especiais para o exército. Foi concluída no ano em que a carne e o couro desapareceram. Construíram-se também habitações confortáveis para os dirigentes e para os técnicos do partido. Uma cidade operária não longe da fábrica morta. Makeyev fazia frente a tudo, batalhando na realidade em três frentes, para executar as ordens do CC, cumprir o plano de industrialização, não deixar morrer a terra. Onde ir buscar a madeira seca para as construções? Os pregos, o couro, os uniformes de trabalho, os tijolos, o cimento? Os materiais estavam sempre em falta. Homens esfomeados roubavam ou fugiam. O grande construtor deu por si com nada nas mãos, a não ser papéis, circulares, relatórios, ordens, teses, previsões oficiais, textos de discursos ameaçadores, moções votadas pelas brigadas de choque. Makeyev telefonava, metia-se no seu Ford, agora tão usado como um velho automóvel do Estado-Maior de outrora. Aparecia num estaleiro sem se fazer anunciar. Contava ele próprio de sangue franzido as toneladas de cimento, as sacas de cal. Interrogava os engenheiros. Uns mentiam e juravam que podiam construir mesmo sem madeira e sem tijolos. Outros mentiam e demonstravam a impossibilidade de construir com aquele cimento. Makeyev perguntava a si mesmo se não estariam todos a conspirar para a desgraça da União e dele mesmo. Basicamente, ele sabia, ele sentia que todos diziam a verdade. Com a sua pasta debaixo do braço, boné puxado para a nuca, fez-se transportar a toda a velocidade através dos bosques e das planícies até ao colcose Glória à Industrialização, que já não tinha um único cavalo, onde as últimas vacas iam morrer por falta de forragem, onde 30 fardos de palha tinham acabado de ser roubados durante a noite, talvez para alimentar os cavalos declarados mortos, mas na realidade escondidos na floresta adormecida de Chertov Krog, o corno do diabo. O colcose parecia deserto. Dois jovens comunistas vindos da cidade viviam ali entre a hostilidade e a hipocrisia geral. O presidente, tão desamparado que mal se fazia entender, explicou ao camarada secretário do Comitê Regional que as crianças estavam todas doentes de fome, que precisava imediatamente de pelo menos um caminhão de batatas para que o trabalho nos campos pudesse ser retomado, uma vez que as rações atribuídas pelo Estado no fim do ano anterior, um ano de escassez, só tinham durado 10 meses, como nós tínhamos dito. Está lembrado? Makeyev zangou-se, prometeu, ameaçou em vão, invadido por um desespero estúpido. Velhas histórias repetidas interminavelmente, mais do que conhecidas, faziam-no perder o sono. A terra definhava, os animais morriam, as pessoas morriam, o partido sofria de uma espécie de escorbuto. Makeyev via morrer até as estradas invadidas pela erva, onde já nem as carroças passavam. Era de tal modo odiado pelo povo que já só saía à rua a pé, por necessidade, fazendo-se então acompanhar por um agente civil que o seguia a 1 metro de distância, com a mão poisada no coldre. Ele próprio andava com uma bengala, pronto para qualquer agressão. A sua casa, essa, mandou-a cercar com uma vedação e guardar por homens da milícia. O drama precipitou-se no terceiro ano de escassez. no dia em que ele recebeu a ordem telefónica e confidencial de Moscovo para, antes das sementeiras de outono, proceder a uma nova purga nos kolkhozes, com o intuito de reduzir as resistências ocultas. Quem assinou esta decisão? O camarada Tolaev, terceiro secretário do CC. Makeyev agradeceu secamente, cortou a ligação, assentou uma punhada na mesa. É uma loucura declarada. Subiu-lhe à cabeça uma vaga de ódio, cujo alvo era Tolaev. O longo bigode de Tolaev, a cara larga de Tolaev, o burocrata sem coração Tolaev, o homem que matava o povo à fome. Naquela noite, Alia Saidovna viu entrar um Makeyev perverso, semelhante a um bulldog. Raramente falava com ela sobre o trabalho, mas era frequente falar para consigo em voz alta, porque quando se encontrava sob uma grande pressão emocional, custava-lhe pensar em silêncio. Alia, com seu doce perfil neutro, com moedas de ouro nas suas bonitas orelhas, ouviu-o resmungar. Não quero mais uma fome. Nós pagámos a nossa parte, meu velho. Já chega. Não alinho mais. A região já não aguenta. As estradas estão a morrer. Não, não, não, não. Vou escrever ao CC. E assim fez. Depois de uma noite em branco, uma noite de angústia. Pela primeira vez na vida, Makeyev recusava-se a executar uma ordem do CC. Denunciava o erro, a loucura, o crime. Sentia que estava a falar demais, mas logo a seguir pensava que era de menos. Ao reler o que escrevera, aterrado com a sua audácia, disse a si mesmo que ele próprio teria exigido a expulsão e a detenção de quem se tivesse atrevido a criticar uma diretiva do partido, naqueles termos. Mas as fábricas invadidas pelas ervas daninhas, as estradas devoradas pela erva, as crianças com a barriga dilatada pela fome, as lojas vazias de comércio retalhista nacionalizado, os olhares negros dos camponeses eram uma realidade. Uma realidade concreta. Rasgou vários rascunhos. Alia, acalorada e inquieta, revirava-se febrilmente na grande cama. Agora já só raramente o atraía. Uma mulherzinha que nunca o havia de entender. O memorando relativo à necessidade de diferir ou anular a circular de Tolaev a respeito da nova purga dos kolkhozes seguiu na manhã seguinte. Makeyev ficou com dores de cabeça, arrastou-se pelas divisões da casa em pantufas, por vestir, atrás das portadas fechadas ao calor. Alia levou-lhe copinhos de vodka, pepinos em salmoura, grandes copos de água tão fresca que a condensação os embaciava. A insónia deixara-o com os olhos vermelhos. Não fizera a barba, cheirava a suor. Devias fazer uma viagem, Artem, sugeriu ela. Fazia-te bem. Deu-se conta da presença da mulher. O calor alucinante das 3 da tarde abrasava a cidade, as planícies, as estepes circundantes, atravessava as paredes da casa, fervilhava nas veias pesadas. Nem 3 passos o separavam de Alia, que recuou, cambaleou junto ao sofá e tombou, violentamente amassada, desde o pescoço até aos joelhos, pelas mãos secas de Artem, com a boca esmagada pela boca sufocante dele. Não tendo cedido com a rapidez suficiente, o caftã de seda acabou rasgado. As pernas, que demoravam em abrir-se, ficaram magoadas. Alia, és aveludada como um pêssego, disse Makeyev ao levantar-se retemperado. Agora o CC vai ver se é esse imbecil de Tolaev quem tem razão ou sou eu. Por um momento, ter possuído a mulher proporcionou-lhe a sensação de uma vitória sobre o universo. Makeyev precisou de 15 dias para perder a sua batalha contra Tolaev. acusado de tender para o desvio oportunista de direita por aquele poderoso adversário, deu por si à beira do abismo. Números e várias frases do memorando de Makeyev, citados para denunciar as incoerências da política agrária do gabinete político e a funesta cegueira de certos dirigentes, foram parar a um documento que provavelmente fora redigido por Bukharin e depois entregue por um informador à Comissão de Controlo. Vendo-se perdido, Makeyev retratou-se imediata e apaixonadamente. O Politburo e o Orgburo, gabinete de organização, decidiram conservá-lo no seu posto, visto que abjurara os seus erros e procedia com uma energia exemplar à nova purga dos kolkhozes. Longe de poupar os seus protegidos, mostrou-se tão desconfiado dos mesmos que foram vários os que deram por si a caminho dos campos de concentração, atribuindo-lhes a responsabilidade pelas suas próprias decisões, recusou-se a falar-lhes ou a interceder por eles. Nas prisões, alguns escreveram que não tinham feito mais do que executar as ordens dele. A temeridade contra-revolucionária destes elementos desmoralizados, disse Makeyev, não merece qualquer indulgência. Apenas pretendem desacreditar a direção do partido. E ele próprio acabou por acreditar nisto. O seu desentendimento com Tulaev não iria ser recordado por altura da eleição do Conselho Supremo? Uma certa hesitação nos comitês do partido deixou-o inquieto. Em determinados círculos, dava-se preferência às candidaturas de dirigentes comunistas em detrimento das dos altos funcionários da segurança ou dos generais. Dia de felicidade. Rumores oficiais repetiam um comentário de um certo membro do gabinete político. A candidatura Makeyev é a única possível na região de Kurgansk. Makeyev é um construtor. Surgiram imediatamente nas ruas as faixas que clamavam: votem no construtor Makeyev. O único candidato, aliás. No apogeu do seu destino, Makeyev encontrou Blücher nos corredores da primeira sessão do Conselho Supremo em Moscovo. Viva Artem! Disse-lhe o comandante-chefe do valoroso exército especial da Bandeira Vermelha no Extremo Oriente. Embriagado, Makeyev respondeu: viva, Marechal! Como estás? Seguiram juntos para o bufete, de braço dado, como os velhos companheiros que eram. Os dois mais gordos, de rosto cheio e bem cuidado, com bolsas de cansaço sob os olhos, vestidos com tecidos bons e bem talhados, condecorados. Do lado direito, Blücher trazia ao peito 4 medalhas reluzentes, 3 da Ordem da Bandeira Vermelha, 1 da Ordem de Lenin. Makeyev, menos heroico, apenas contava com uma bandeira vermelha e a insígnia do trabalho. O estranho era que não tinham nada a dizer um ao outro. Com uma alegria sincera, trocaram frases de jornal. Então tu constróis, meu velho? Isso vai? Estás feliz? Tens saúde? Então, Marechal, mantens os japoneses na ordem? Claro, eles que venham quando quiserem. Delegados do norte siberiano, da Ásia Central, do Cáucaso, com os seus trajes regionais, ajuntavam-se para os observar. Envolto na glória do homem de guerra, Makeyev admirava-se a si mesmo. Pensou: dávamos uma bela fotografia. A recordação daquele instante memorável tornar-se-lhe-ia amarga alguns meses mais tarde, depois dos combates de Shang Kufeng, onde o exército do Extremo Oriente reconquistara aos japoneses 2 colinas disputadas que dominavam a Baía de Possiet. Colinas cuja importância estratégica, até então ignorada, se revelara enorme. A informação do CC consagrada a estes acontecimentos gloriosos não fazia nenhuma referência ao nome de Blücher. Makeyev percebeu as implicações e ficou gelado. sentiu-se comprometido. Chegara a vez de Blücher descer às trevas subterrâneas. Inconcebível! Que sorte a última conversa de ambos não ter ficado registada em fotografia. Makeyev vivia com uma tranquilidade relativa no meio das proscrições, uma vez que estas devastavam essencialmente os círculos dirigentes da véspera ou os ainda mais anteriores, aos quais ele não pertencia. De modo geral, a velha geração está socialmente gasta. É lamentável. Mas não nos encontramos numa época de sentimentalismos. Heróis de ontem, o lixo de hoje. É a dialética da história. No fundo, os seus pensamentos diziam-lhe que a sua geração estava a subir para ocupar o lugar daquela que sucumbia. Chegado o seu dia, homens medianos tornavam-se grandes. Não era justo? Ainda que tivesse conhecido e admirado um bom número dos acusados nos grandes processos, aceitava o fim daqueles homens com uma espécie de zelo, capaz apenas de compreender os argumentos mais básicos. A enormidade das acusações não o incomodava. Não somos homens de subtilezas e há alguma coisa mais natural do que recorrer a mentiras para esmagar o inimigo que tem de ser suprimido? Exigências da psicologia de massas de um país atrasado. Chamado ao poder pelos subalternos do chefe único, incorporado no poder dos proscritores, Makeyev nunca se sentira ameaçado. Com o desaparecimento de Blücher, deparava agora com uma falsidade invisível. O marechal teria sido afastado do seu comando? Teria sido detido? Voltaria a aparecer? Se não fora levado a julgamento, talvez nem tudo estivesse acabado para ele. Fosse como fosse, o seu nome já não era pronunciado. Makeyev quis esquecê-lo. Mas aquele nome, aquela sombra, perseguia-o no seu trabalho, no seu silêncio, no seu sono. Agora tinha medo de, ao falar na presença de funcionários da região, deixar escapar involuntariamente aquele nome obsidiante a meio de uma frase, e quanto mais o afastava da sua alma, mais aquele nome lhe voltava à boca, a ponto de se convencer de que, ao ler uma mensagem em voz alta, o teria misturado com os dos membros do gabinete político. Não terei trocado algumas palavras? Perguntou ele num tom desprendido a um dos membros do comitê regional. Por dentro, uma angústia absurda torturava-o. Nada disso, respondeu o camarada em questão. Que estranho, ficou com essa impressão? Makeyev olhou para ele, tomado de um terror vago. Está a gozar comigo. Embaraçados, os dois homens coraram. Foi bastante eloquente, Arteme Artemievich, disse o membro do comitê para quebrar o constrangimento. Leu o discurso dirigido ao gabinete público com um entusiasmo magnífico. Makeyev estava perturbado. Os seus lábios grossos moviam-se em silêncio. Fez um esforço imenso para não dizer Blücher, Blücher, Blücher. Está a ouvir? Eu disse Blücher, Blücher. O seu interlocutor inquietou-se. Sente-se mal, camarada Makeyev? Uma tontura, respondeu ele, engolindo a saliva. Ultrapassou esta crise. Venceu a obsessão. Blücher não voltou a surgir. Foi-se desvanecendo a cada dia que passava. Registaram-se outros desaparecimentos, mas de menor importância. Com firmeza, Makeyev decidiu ignorá-los. Os homens como eu precisam de um coração de pedra. Construímos sobre cadáveres, mas construímos. Naquele ano, as purgas e as substituições de funcionários só tiveram fim na região de Kurgansk, quando o inverno já ia a meio. Em vésperas da primavera, numa noite de fevereiro, Tulaev foi assassinado em Moscovo. Ao saber da notícia, Makeyev soltou um grito de alegria. Alia, com o corpo moldado em seda, fazia paciências. Makeyev largou o envelope vermelho das mensagens confidenciais. Aqui está um que fez por merecê-la. Palerma. Já não era sem tempo. Um atentado? Há de ter sido um sujeito qualquer a quem ele estragou a vida e que lhe deu com um tijolo na cabeça. Foi bem merecido com aquele feitio de cão intratável. Quem? Perguntou Alia sem levantar a cabeça. Porque pela segunda vez as cartas faziam surgir a dama de ouros entre ela e o rei de copas. Tulaev, acabei de saber de Moscovo que ele foi assassinado. Meu Deus! Disse ela, preocupada com a dama de ouros, sem dúvida uma mulher loira. Irritado, Makeyev disse-lhe: Já te disse 100 vezes que não invoques o nome de Deus, como uma camponesa. As cartas estalaram sob os dedos bonitos, com unhas pintadas de vermelho sangue. Irritação. A dama de ouros confirmava as alusões pérfidas da mulher do presidente do Soviete, Doroteia Germanovna, uma alemã grande de corpo macio, que sabia todas as histórias da cidade desde há 10 anos, e as hábeis reticências da manicura, e os dados precisamente mortíferos da carta anónima, laboriosamente composta em grandes letras recortadas dos jornais, eram pelo menos 400, coladas uma a uma, para denunciar a empregada da bilheteira do cinema Aurora, que antes se deitara com o diretor dos serviços comunais e que há mais de um ano se tornara amante de Arteme Artemievich, como comprovava o facto de ter feito um aborto na clínica da GPU no inverno anterior, tendo sido admitida por recomendação pessoal e recebendo depois uma licença paga de 1 mês. Uma licença que ela passara na casa de repouso dos trabalhadores da educação, também por recomendação especial, como provava o camarada Makeyev ter-se deslocado por 2 vezes à dita casa de repouso, chegando mesmo a passar lá à noite. A epístola estendia-se neste tom por várias páginas, em letras encavalitadas, irregulares, formando desenhos absurdos.